a ilusão de um coração sem direção. De repente começou a mudar. Toda história de um sofrimento se acabou nesse momento, quando você entrou na minha vida. Só quero amar você, mesmo quando estou distante. Eu só penso em você. Sei que pode ser loucura, mas me sinto assim, completamente apaixonada por você. Esse amor que é tão grande, que eu quero para sempre. Todo amor que tenho aqui eu quero te entregar. Um desejo sem medo de errar. Todo amor que tenho aqui eu quero te entregar. Um desejo sem medo de errar. Tá ali na calor. Toda dor, toda ilusão de um coração sem direção. De repente começou a mudar. Toda história de um sofrimento se acabou nesse momento, quando você entrou na minha vida.